revolucionar. Esse é meu mundo, eu apresento meu time da Zona Leste pra firmar. Meu vulgo é beirada, vamos lá. Repente da rima depende, tem buchicho no bagulho. O morro continua um absurdo, cê vê. Extermínio tem de monte no lugar, chamando os aliados pra somar, se dedicar. Se onde se nasce merece boas condições e sonhar, viver. E pra se adiantar é com você, rimando a rua, sofrendo pra aprender, analisando e surpreendendo alguns patrícios sem tomar tiro, sem temer pra se igualar. Disseram que o fim tava aí, quando eu perdi, superei. Voltei, pelo amor eu tô aqui. Minha rima gera malícia, é pros carentes, relaxamente. Quiser povinho não encosta, conhecido e camarada, podem chegar. As solteiras e as casadas podem levar. O fim de ano lá em casa é de animar. Tem morteiro, tem champanhe, birimbinha pras crianças. Conhecido e camarada, podem chegar. As solteiras e as casadas podem levar. O fim de ano lá em casa é de animar. O uísque Red Bull vem do ano passar. Então muda atenção, é fim de ano, virou. É meia-noite, abaço e beijo e faço a festa com a família. Depois eu vou sair no meu carro, extremo leste. Com a B2 a gente faz acontecer. De Falcon, de Phaser, na Virgin é o novo alvo, ao feio aí. Ó contamina no rolê, eu vou passar no Eli. E tô sentindo Guaianazes. Viaja na mensagem que é tudo humildade. Faz contato pra somar com a indiferença que o governo quer fuder. Minha família eu quero ver bem, se dedicando bem. Que é tudo mentira, tem muito falso, eu tô em guerra também. Analisei e vou resolver, atrás de um trampo no mesmo passo. Vai pro trenzão que eu quero ver, humildade proceder. Batalhando pra manter, roubar é fácil. Mas condenado eu quero ver quem ajudar. Conhecido e camarada pode chegar, as solteiras e as casadas podem levar. Fim de ano lá em casa é de animar. Tem morteiro, tem champanhe, birimbinha pras crianças. Conhecido e camarada podem chegar, as solteiras e as casadas podem levar. Fim de ano lá em casa é de animar. Uísque Red Bull vem do ano passar. Minha gente prestando atenção no mundão, vai vendo que a educação é o foco pra tá junto. Dinheiro, dinheiro, periferia exige muito. Sossego no vejo, os moleque morreu novo. Sigo na trilha, você é alvo, você é preto. Quase não tem sossego, pro estado é suspeito. O hino, cantei na escola, sou patriota de respeito. No mundo vivemos e também temos defeitos. Vamos levando, a vida é assim. Hoje tem choco, tá aí de um passo firme pra mim. A pra cima tá bombando, é a cara do malandro. Aí quebrada de vocês eu não esqueci. Tô envolvido até o fim, de carne e osso, pra mudar isso aqui, pro racismo sumir. Quem pecou paga aqui, ainda tenho tempo pra curtir, na humildade eu tô disposto. Conhecido e camarada, pode chegar, as solteiras e as casadas podem levar. Fim de ano lá em casa é de animar. Tem uísque, tem champanhe, birimbinha pras crianças. Conhecido e camarada, podem chegar, as solteiras e as casadas podem levar. Fim de ano lá em casa é de animar. Uísque Red Bull vem do ano passar. Aê, muita paz pra gente aí, bom final de ano pra vocês, bom 2010, morô? Muito respeito a todas as comunidades, a todas as crianças desse nosso Brasil, certo? O que a gente precisa nesse momento é de paz, é de carinho, é de amor, é de atenção, certo? Chega, gente, chega, meu povo, muita paz, muita paz. O fim de ano lá em casa é muita paz, é muito amor, é muita paz. Obrigado, gente, obrigado.